chocando sua mente no abismo. Olhos lindos perdendo seu brilho. Vagões inteiros saindo dos trilhos. Motivos de sobra, milhões de rachilhos. Dor que não cabe no peito. Remédio já não fazem efeito. Atrasaram os tão tolos preceitos. Dinheiro engolindo direitos. Direitos já não tão direitos. Comércio explorando, insatisfeitos. Enfermos morrendo em leitos. O povo dando seus jeitos. Falsos conquistando fiéis. Não pedem amor e sem seus papéis. Solos buscando seus pés, caça o tesouro de dedo a anéis. Sonhos vendidos, maldade no ar, fantasias bem feitas querendo matar. Rotina assassina diária, falar não adianta. Ninguém quer escutar, os ventos não são os mesmos. A esperança é sobrevivente, conhecimento é o alimento que te faz ser diferente. Façam dormir, que as flores sejam bem-vindas. Enfim, a primavera, o frio que vai, o calor que chega. Tudo está aí pra você, não espere nada de bandeja. Eu sei, é preciso ter algo a dizer antes mesmo de querer falar. Não tive a sorte de quem tem, não aproveita, mas também não tô tendo azar. Te digo mais em sã consciência, não podemos desistir da gente. Somos a ponta da espada, o significado da corrente. Se é que você me entende, a guerra é inevitável nesse mar de gente. Cuidado com as suas escolhas, pois tudo é entorpecente. A maioria mente só.